gente vai ficar surdo. A gente vai ficar surdo. Nessa ninguém escapa. A gente vai ficar surdo. A gente gosta de rock. A gente gosta de jazz. A gente vai ficar surdo. A gente vai ficar surdo. Quando a gente não puder mais identificar o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si. A gente vai inventar um novo dó, um novo ré, um novo mi, um novo fá, um novo sol. A gente vai ficar surdo. A gente vai ficar surdo. Fica surdo, a gente vai ficar surdo. Dessa ninguém escapa. A gente vai ficar surdo. A gente gosta de rock. A gente...